Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 36º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Nesta boa tarde quente e animada, vamos começar com a boa sugestão musical do João Oliveira. Toda a gente conhece esta banda, das mais antigas, que ainda está operacional. Desde 83, a tocar para os mais velhos e os mais novos, Red Hot Chili Peppers lançaram para venda dia 17 de junho no vale do nome The Getaway. Já foi dado a conhecer o primeiro single do álbum, nome Dark Necessities, e foi posto à pré-venda na aplicação Spotify no início de junho e no YouTube a 5 de maio. Shadows smile to see what it has to say. You and I both know everything must go away. Oh, what do you say? Spinning out that is on my heart. It's like a bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes fall. Keep the breeze and go. Blow my flow and go. Oh, what do you say? Yeah! You don't know my mind. You don't know my kind. Talk necessities are part of my design. Yeah. Tell the world that I'm falling from the sky. Talk necessities are part of my design. Stumble down to the parking lot. You got no time for the afterthought. The light, ice cream for an astronaut. Well, that's me looking for weed. Turn the corner around. Find the world at your command. Laying the hand. We'll be right back. 100.2, Oliveira do Hospital. E a seguir, passamos a uma notícia de âmbito internacional com a Inês Garcia. Esta semana, nas notícias de âmbito internacional, destaca a resistência e ineficácia do uso excessivo de antibióticos, que pode matar mais que o cancro. Daqui a 3 décadas, poderão morrer 10 milhões de pessoas por ano devido ao exagero do uso de antibióticos em humanos e animais. Já vários estudos têm alertado para o excesso de uso de antibióticos, que se reflete no aparecimento de resistências a estes medicamentos e, logo, na sua ineficácia. Mas, normalmente, a perspectiva é do cientista. Desta vez foi o economista a vir chamar a atenção para o problema. A pedido do primeiro-ministro do Reino Unido, Jim O'Neill, dedicou 2 anos à análise do problema e a conclusão é pessimista. 10 milhões de mortes anuais por infecções causadas por bactérias resistentes e um custo associado de 30 bilhões de euros em 2050, caso não se faça nada. Um dos fatores que contribuem para o aparecimento de resistências, que acontece quando aparecem mutações nas bactérias que lhes permitem escapar ao efeito dos antibióticos, é a utilização generalizada em animais. No Reino Unido, 45% dos antibióticos são para uso animal. A situação é semelhante em toda a Europa e é muito preocupante, sublinha a investigadora do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, Maria Miragaia, que explica que a contaminação por via animal é preocupante. Algumas bactérias conseguem sobreviver à cozedura, outras passam para as pessoas quando a carne é manuseada em cru. Em Portugal, o último relatório da Direção-Geral de Saúde aponta para uma diminuição no consumo destes medicamentos, mas a taxa de infecção hospitalar por bactérias resistentes continua elevada. Corremos o risco de chegar a uma situação pré-descoberta dos antibióticos, sem qualquer tratamento para as infecções, compara Maria Miragaia. Este é um problema que não sei se vocês têm conhecimento, mas que já é falado há alguns anos pela comunidade científica, que nós andamos a abusar do uso de antibióticos, nós humanos e também no uso nos animais. E isto vai ter consequências a breve prazo, que é muitos destes antibióticos deixarem de ter efeito, nomeadamente nos humanos. E como vocês sabem, muitas das doenças que nós temos, sobretudo infecciosas, combatem-se com antibiótico. Quando o ser humano deixar de responder a estes antibióticos pelo seu mau uso, imaginem o que é que pode ser, é uma catástrofe. O Francisco já está ali com vontade de opinar e dizer que... O ser humano está a abusar em tudo, desde o ambiente, na falta de cumprimento de protocolos, como o protocolo de Quioto e como aquele recente de Paris, dos antibióticos, um bocado a culpar a indústria farmacêutica, também... Que fatura, aliás, parece que um dos grandes negócios, desde há muito tempo, e não devia ser, são precisamente os medicamentos, pois. E portanto, obviamente, lucra-se vender, mas sobretudo nos animais, suínos e nas nossas suiniculturas. Sim. E também nas vacarias, parece que são usados quantidades de antibiótico para tratamento animal, que é impressionante. E, portanto, isso depois contamina as águas e, portanto, tudo isso depois, o que nós atiramos para a natureza, a natureza vai nos devolver. E, portanto, isto pode vir a ser um problema muito grave ainda nas nossas vidas. Atenção, nós podemos vir a ter este problema de depois as bactérias serem de tal maneira resistentes aos antibióticos que já não respondem. E, portanto, imaginem o que é que acontece. Pessoas, nos inícios do século XX, as pessoas morriam de uma vulgar infecção. É o que pode voltar a acontecer. Sim, isto já está a acontecer. Já estão a aparecer superbactérias que são resistentes a todo tipo de antibióticos. Não se sabe quais é que são as curas para elas. E aparecem quase todas em hospitais. Exatamente. Está ali aquela concentração de bactérias que... São multirresistentes. Sim. Aliás, infelizmente, temos tido muitas mortes. Por vezes o público nem sabe. Mas há muitas mortes que as pessoas às vezes entram com um AVC ou com uma pneumonia e depois acabam por morrer depois de estarem hospitalizadas, e a causa não foi propriamente a doença com que entraram, foi a bactéria que contraíram no hospital. Temos casos até aqui em Oliveira do Hospital. A Inês queria dizer... Só para finalizar, eu fico muito chocada por saber que há crianças que desde pequeninas, quando ficam doentes com uma mínima coisa, começam logo a administrar-lhes muitos antibióticos, e isso não é nada bom para elas, porque logo numa tão tenra idade estão logo, elas precisam é de desenvolver defesas ao nível do seu sistema imunológico, e isto não lhes vai permitir, e claro que depois futuramente vai ter consequências para as crianças. Às vezes os médicos dizem, quem tem crianças pequenas, que quando as mães vão ansiosas ao pediátrico com um bebê, se não saírem de lá com antibiótico, parece que não saem satisfeitas, porque a tendência durante muitos anos filhos é: o meu filho está com uma febre, vai precisar de antibiótico. Claro. Não necessariamente. Devemos evitar mesmo. Exatamente, até porque as crianças, sobretudo crianças muito pequeninas, desenvolvem muitas vezes viroses, que ao fim de 3 dias estão resolvidas pela própria natureza do ser humano. Não é necessário um antibiótico. E, portanto, é como tu dizes, só estão a cortar as defesas àquela criança que um dia vai ter essas consequências. E, portanto, estamos a destruir-lhe o sistema imunológico. Diz. Por acaso, os profissionais, verdadeiros profissionais de medicina, dizem que é mais saudável deixar a pessoa curar a doença sozinha do que estar a tratar com antibióticos, porque assim o corpo cria resistências próprias, específicas para aquela doença. E está já, pronto, sozinho, sem coisas que vêm fora do corpo estarem a interferir. Exatamente. Que vão prejudicar, sim, vão prejudicar o sistema imunitário. Exato. O antibiótico deve ser prescrito numa situação extrema, em que é uma infecção declarada grave. Aí tem que ser. Todos nós, se calhar, quase conseguimos contar histórias que denotam que, por vezes, os profissionais de saúde, para acalmarem os pais, aconteceu uma história dessas comigo quando eu tinha um filho pequeno, em que o pediatra em questão lhe receitou um antibiótico para uma suposta otite que ele não tinha, mas como provavelmente viu o meu estado de ansiedade e a criança era pequena, achou que o melhor era receitar um antibiótico. Eu depois vim a perceber que ele não tinha uma otite, porque ele, por acaso, nem nunca fez uma otite na vida. O que ele fazia era amigdalites e muitas, e para isso já tinha que tomar muitos antibióticos, e eu achei que se calhar não se justificava. Ouvi uma segunda opinião e percebi que ele de facto não tinha nenhuma otite, era mais um antibiótico que ele ia tomar e era desnecessário. Nós, população, comunidade, temos que estar atentos a isto. Somos cada vez mais informados, também quando vamos ao médico, também devemos perceber a gravidade da situação, mesmo as pessoas que têm crianças pequenas em casa. Quanto ao uso destes medicamentos para os animais, aí está fora do nosso alcance, é mesmo só com os produtores de carne, mas aí, assim, todos nós estamos a ter as consequências, porque todos nós estamos a consumir esta carne. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passamos a um tema que continua a ser aliciante, que é a política. Sr. Francisco, desta vez para chamar a atenção que a ignorância é algo que fica sempre mal, nomeadamente nas questões políticas. Na opinião de Pacheco Pereira, a máquina da ignorância é ao serviço da política que não ousa dizer o nome. Muitas das polémicas políticas, usando a história que se estão a dar em Portugal, estão cheias de ignorância presumida. Um dos efeitos perversos da cultura da internet é a desvalorização do saber, do conhecimento, do estudo. Há muita gente que fica irritada quando se lhes toca no deslumbramento tecnológico e também, por arrasto, no direito de dizer alto, que é o que significa publicar na internet. Todas as maneiras possíveis, visto que todos têm direito à sua opinião. Acham que criticar isto é presunçoso? Então acabou a ignorância. Lá porque cada um pode colocar o que quer na internet e isso dá-lhe um atestado de sabedoria? Não, é uma doença dos tempos modernos e está-se a agravar principalmente nos mais jovens, que obtêm na rede quase toda a informação e não têm literacias para mediar. A democracia das redes sociais é uma forma de populismo moderno. Eu costumava chumbar os alunos de filosofia que, para esconder infantilmente a sua ignorância, diziam que também tinham uma opinião pessoal sobre Kant. Ai, tem! Mas que sorte! É que eu não tenho e a esmagadora maioria das pessoas letradas no mundo também não tem, incluindo 99% dos professores de filosofia e a maioria absoluta dos especialistas em Kant, pela simples razão que ter uma opinião pessoal, que não seja uma repetição, ou seja, que seja pessoal, exige muito estudo, muito conhecimento de Kant e muita criatividade filosófica. Se não é do domínio do gênio filosófico, fica perto. Não é a haber, mas quem quer. Mas a internet está cheia disto. Gente que escreve sobre um livro, começando por dizer que não o leu. Que escreve sobre cinema porque viu uns filmes. Que se torna crítico literário porque também pode dizer o que quiser. Ou melhor, que tem o direito de dizer o que quiser. E só os passadistas de duvidosa democraticidade é que não querem que este direito seja de todos. E depois dizem habituarem-se que o mundo mudou. Sim, o mundo mudou. Mas ninguém tem a obrigação de aturar estes ruídos das redes sociais, dos comentários. De todos temos o direito de falar, mesmo não tenhamos nada para dizer. É a minha opinião pessoal sobre Kant, embora nunca o tenha lido. E se me criticam, berro que é censura e elitismo, nostalgia do mundo, em que só os sábios, ditos com desprezo, podiam falar. Era só uma questão de tempo até que este tipo de escola chegasse à política. E o problema tem a ver com a emergência de uma direita agressiva e muito ignorante, que acha que está a escancarar uma porta ideológica que a esquerda tem cerrada a 7 pés. E ninguém sequer percebe que essa porta está mais que aberta há muitos anos. atiram-se à porta com denodo verbal e voam para o outro lado sem travagem. Vejam-se os cartazes virtuais da JSD, que metem dó no seu simplismo político e ignorância. Por exemplo, este particularmente simpático para Stalin. Nem os portugueses votaram em Stalin, nem Mário Nogueira está, nem de perto nem de longe, encafuado nas vestes de Stalin português. Eles não percebem a diferença. Só se interessa o epíteto. E é de um ridículo atroz dizer que o cancelamento de alguns contratos com colégios privados, que são negócios legítimos, mas negócios, tem alguma coisa a ver com o stalinismo. Mas está a ver estes excessos de linguagem para se perceber que quem fala de uma forte radicalização à direita tem toda a razão. Com que então o nosso Stalin é Mário Nogueira? A linguagem e os epítetos revelam este radicalismo? Acresce, como já disse acima, que é boa propaganda para Stalin. Stalin não manipulava as pessoas, matava-as. Veja-se o caso de Rodrigues dos Santos, que diz que o fascismo nasceu do marxismo e que acha que ao dizer isto descobriu alguma coisa que incomoda muita gente. Desengana-se. Não incomoda ninguém. Há nas ideias troncos comuns e derivações. E no caso do marxismo e do fascismo, genealogias, semelhanças e diferenças que são das coisas mais estudadas pela historiografia contemporânea, no complexo do mundo teórico e filosófico do século XIX. Já quanto ao século XX e aos movimentos que personificam variantes políticas dessas ideias, seja o anarquismo, o anarcossindicalismo, o sindicalismo revolucionário, o fascismo, o nacionalsocialismo, o comunismo, partilham influências e, acima de tudo, partilham história concreta. Não é, como diz, uma verdade escondida que pouquíssima gente conhece, mas uma matéria abundantemente estudada, polémica no grau e na dimensão, mas consideravelmente conhecida. Fora da teoria e das ideias, na história concreta, as coisas são muito diferentes. E é isso que estas frases bombásticas escondem. Há, de facto, uma coisa em comum entre comunismo e fascismo. Aconteceram no mesmo tempo histórico. Na Guerra Civil Europeia, fascistas e comunistas combateram-se. Mas são para esta variante da cultura política da internet duas faces da mesma moeda. Até colaboraram no Pacto Germano-Soviético. Mas perguntem a um comunista francês fuzilado pelos alemães ou um fascista francês fuzilado pelos gaullistas se são duas faces da mesma moeda. Presumo que, com a fúria da resposta do morto, o pelotão de fuzilamento mudará de direção. É muito interessante esta abordagem do José Pacheco Pereira, porque nos chama a atenção para alguns aspectos que nós até aqui também já temos falado. O facto de hoje estar a circular muita informação na internet e de estar acessível aos jovens e menos jovens, estar acessível a toda a gente, mas que essa informação não se transforma em verdadeiro conhecimento, porque falta leitura, falta uma abordagem verdadeiramente correta dos assuntos. E depois aparecem-nos aqui estas abordagens políticas pouco sérias, para não dizer pior, destes pseudo-partidários de diversas áreas políticas que tomam atitudes e posições pouco ortodoxas, para não dizer posições de ignorantes, como esta do senhor jornalista, que não volto a mencionar o nome porque parece mal, estamos numa rádio. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passamos à Bárbara Coquim com Jovens Atentos. Desta vez um tema muito pertinente e muito na ordem do dia. Exames nacionais. É verdade. Não façam tiradas. Não se estressem. Há mais vida para lá dos exames. Os pais devem premiar mais o esforço do que os resultados, reduzindo assim a ansiedade dos filhos. E os alunos devem apostar em fazer o melhor que puderem e ficarem felizes por isso, independentemente das notas que tiverem. Eis dois de vários conselhos para mais uma temporada de exames nacionais. Duas mesas de esplanada ocupadas por livros, portáteis, dezenas de folhas de apontamentos e quatro jovens em volta. Estão por ali há horas. Fazem resumos, rememoram conhecimentos em voz alta, trocam perguntas, que são também uma forma de inquietação. Estão na reta final de preparação para os exames nacionais do 9º ano e do ensino secundário, que se iniciam no próximo dia 15. Se o Cesário Verde é um poeta do concreto, o Fernando Pessoa é o quê? O poeta do fingimento? Por esta altura já deviam saber de cor estas categorias em que a escola encaixa os autores. Por esta altura já deviam saber de cor estas categorias em que as escolas encaixam os autores. Mas as respostas são tudo menos consensuais. No comboio entre o Cais do Sodré e Cascais também não falta quem ponha questões sobre os conteúdos dos próximos exames. Estão de volta de mais um dia de aulas de revisões, mas não parecem estar ainda completamente seguros nem quanto ao que sabem, nem sobre se os conteúdos que decidiram privilegiar serão mesmo aqueles com mais probabilidade de saírem nos exames. Acontece sempre assim por volta desta altura do ano, quando as provas finais de avaliação passam a dominar o quotidiano de muitos dos cerca de 200 mil alunos do 9º ano, 11º e 12º, que são chamados a realizá-las. Valerá a pena tanta ansiedade? A pediatra Júlia Magalhães tem um recado a dar-lhes. Façam o melhor possível, mas mantenham os padrões de rotina, não esquecendo os tempos livres. E não façam tiradas, muitas horas seguidas a estudar, porque geralmente não dão bons resultados. Mas dirige-se também aos pais e docentes, sobretudo aos alunos do 9º ano. Devem aprender a valorizar o esforço e não os resultados da avaliação final. Nesta faixa etária, 14, 15 anos, esta é a pedra de toque. Diz, frisando de seguida, que as famílias são o principal fator de ansiedade. Tendem a colocar a fasquia muito alta e muitos desses alunos não conseguem chegar lá, o que tem consequências no seu desenvolvimento emocional. Alerta. O que fazer então? Reconheçam a capacidade de esforço das crianças, insiste. A nutricionista Joana Nogueira apela então que os alunos, durante as horas de estudo, não se esqueçam de comer. Pelo contrário, devem fazê-lo 3 em 3 horas porque o organismo necessita de alimentos que contenham nutrientes essenciais. Já os jejuns prolongados poderão proporcionar sintomas de fadiga extrema como tonturas, dificuldade de raciocínio e desmaios. Ou seja, tudo o que não convém ter habitualmente e muito menos agora. Há que saber escutar o corpo e este, em épocas de estudo intensivo, tem necessidade de uma hidratação ainda maior. Principalmente após noites de pouco descanso. Diz, acrescentando que, no mínimo, se deve beber 1,5 litro de água ao longo do dia, assim como ingerir outros líquidos, como sopa e chá, sem adição de açúcar. Alerta ainda para as consequências da falta de horas de sono, que também é característica desta época. O descanso insuficiente pode levar a dificuldades de concentração e memória. O cérebro precisa de se regenerar e, para isso, para além de dormir bem, deve-se igualmente evitar bebidas estimulantes ricas em cafeína, como os refrigerantes e o café, que podem conduzir a estados de nervosismo, ansiedade e stress. Já se sabe que os exames contam para a conclusão do terceiro ciclo e do secundário e neste nível de ensino são sobretudo a válvula que podem garantir o acesso ao ensino superior ou travá-lo. Mas os exames são também olhares externos de um só dia sobre parte do que foi acontecendo durante muitos dias. Sendo que os exames serão retratos, fotogramas de um filme longo, o segredo é preparar-nos para a fotografia. Sabendo que o filme é que conta a história toda, mas que no dia da fotografia queremos estar bem, porque todos gostamos de conseguir ficar bem, como conseguimos? Questiona uma docente de português. Use uma forma de estudo poderosíssima. Explicamos a matéria, desmontamos os assuntos, voltamos a explicar, experimentamos relacionar temas, descobrimos ligações novas, anotamos, corrigimos, perguntamos, avaliamos, respondemos, pesquisamos, olhamos para o que acontece no mundo e voltamos a perguntar, escrevemos, esquematizamos, lemos, discutimos, convencemos e somos convencidos, reconsideramos e voltamos a explicar. Também é chamado a atenção para o seguinte. O exame é um conjunto de um processo de aprendizagem, uma etapa, uma prova. Como na carreira de um atleta. Cada prova superada é uma prova de bom treino. Mas todos os bons atletas se centram mais no esforço e na progressão e menos nos resultados. Ou seja, o exame não deve ser encarado como uma sentença ou uma fatalidade, porque não é a meta final. Um papel que é ocupado pela aprendizagem. Isto quer dizer que o exame não me avalia, avalia o que eu lá fizer e, portanto, qualquer que seja a nota, vou continuar a aprender e a melhorar. É como uma mantra que habitualmente é esquecida. Deste modo, o resultado final não depende de mim, o esforço sim. Faço o melhor que puder e fico feliz por isso. Imaginemos agora que damos um curto salto no tempo e estamos já na véspera dos exames. O que se propõe para esta data e para os dias de prova? Na véspera devem privilegiar alimentos como as bananas, ovos e frutos secos, porque são ricos em triptofano, uma substância anti-stress que ajuda na formação de serotonina e proporciona uma sensação de bem-estar. Também são aconselháveis alimentos ricos em ferro, como leguminosas, feijão, grão, ervilhas e lentilhas, espinafres, couves, carne, peixe e arroz ou massa integral, ricos em vitaminas do complexo B, essenciais ao bom funcionamento do sistema nervoso. Chegados ao dia do exame, evitem alimentos ricos em açúcar para evitar a fadiga rápida e a quebra de raciocínio. Façam sempre acompanhar de uma garrafa de água e, caso o exame tenha uma duração superior a 90 minutos, tenham à mão alimentos ricos em hidratos de carbono, como barras de cereais e fruta. Quero saber a vossa opinião, a todos os meninos que particularmente este ano fazem exames, como é que estão, vocês já estão em período pré-exames, já estão os do 12º ano e os do 11º que aqui estão, já estão naquele período em que já as aulas já terminaram e já estão no período antes da ordem do dia, antes do dia 15 que será o exame de português, no caso da Inês o teu primeiro exame vai ser? Dia 17. De? De junho. Mas biologia? Ah, não, fisicoquímica. Fisicoquímica, biologia é depois. É, muito bem. Como é que é vivido este período? Vocês acham que, de facto, este nível de stress que aqui é falado, a pressão dos pais, a pressão que os professores exercem, de facto, isto é muito difícil de gerir? Depois estas questões na véspera do exame, o stress e o nervosismo que se sente, sobretudo os 12º ano, já viveram esta situação no passado. Como é que este período se gera, Francisco? Eu, no meu caso, eu não sinto assim esta pressão exagerada, este stress assim extremo. Eu sei que tenho que estudar para o exame, sei que tenho que tirar boa nota, sei que o meu futuro depende disso, mas vou tranquilo, não vou assim, não vou com esta carga, com este peso em cima de mim, não estou a estudar assim intensivamente para ao ponto de baralhar tudo depois na cabeça. Tens cuidado com o que aqui é dito, que se deve ter em atenção à alimentação, que se devem ter em atenção os períodos de descanso, nomeadamente dormir bem. Por exemplo, na véspera do exame, há alguns alunos que cometem o erro de dormir pouquíssimo e isso pode ter consequências desastrosas no dia do exame. Sim. É que o aluno chega lá e pode ter completamente, ficar de tal maneira cansado que não se lembra de grande parte da matéria. Isto já aconteceu a vários colegas vossos. Isto nunca se faz. Portanto, o estudo deve ser feito, continuado, obviamente, nestes dias, mas quando o exame se aproxima, vocês devem estar cada vez mais estáveis emocionalmente e, sobretudo, devem não só fazer uma boa alimentação, como, sobretudo, ter período de descanso. Sobretudo, aquela noite anterior ao exame, que é sagrada. Nunca se devem deitar demasiado tarde, porque isso pode ter consequências muito nefastas. Pedro, como é que está a ser vivido este período? Está a ser vivido de maneira calma. E a Inês? Que é uma rapariga muito mais estressada com isto dos exames e dos testes. Diz a verdade, Inês. Eu estou bastante nervosa. Tento não estar, mas é bastante difícil. Eu sei que o mais importante é eu estar orgulhosa, porque eu trabalhei muito durante todo o ano e, independentemente do resultado que eu for ter no exame, só tenho de estar feliz porque esforcei-me para ter boa nota. E os meus pais apoiam-me muito, estão-me sempre a incentivar. Portanto, acho que tenho as condições todas para que corra bem. O que é que eu posso dizer às pessoas? Olhem, dormi muito, comam, façam exercício físico, estudem muito e tudo correrá bem. Patrícia, e tu? Um pouco de stress, mas não é assim tanto exagerado. Porque ano passado também já tive esta experiência dos exames e, portanto, já não é uma primeira vez. Certo. Sobretudo porque os exames de secundário também têm um valor e um peso na vossa vida que obviamente não têm os do nono ano. Francisco, queres dizer? Eu gostaria de abordar o uso e abuso de medicamentos como vitaminas, calmantes, potenciadores de memória e afins que são muito usados e publicitados nesta altura, mesmo devido aos exames. E que o abuso não pode não surtir o efeito desejado, até porque estes medicamentos, os medicamentos todos no geral, normalmente fazem bem a uma coisa, mas mal a outra. Têm sempre assim esta consequência. O que aqui recomendamos a todos os alunos que vão fazer exame é que devem estudar, devem ter agora um ritmo de trabalho, obviamente que deve ser diário, mas deve ser com conta, peso e medida. Devem ter, obviamente, períodos de descanso, como diz a Inês. Devem até intervalar com períodos de prática desportiva. Devem dormir bem durante a noite. Não devem exagerar, fazer grandes tiradas, como dizia aqui o texto da Bárbara. Porque isso não dá bom resultado, sobretudo quando se aproxima o dia do exame. Claro que há aqueles alunos mais descuidados, que deixam tudo para a última, e normalmente é nesses que se põe o problema, porque depois acham que vão estudar ali nos dois dias anteriores aquilo que não estudaram às vezes durante um ano. Isso é impossível, porque os alunos, como diz a Inês, trabalharam bem durante o ano, neste caso durante 3 anos, e se calhar os exames é mais um teste. Que se o aluno está bem preparado, esteve bem preparado ao longo de um ano, ou ao longo de 2 ou 3, vai estar agora bem preparado. E eu acho que é isso que, de facto, a sociedade e os pais particularmente devem valorizar. Agora, claro, temos alunos para todos os gostos. Temos aqueles que, de facto, se preparam com o tempo. Embora tenham alguma dose de stress, convenhamos, os psicólogos dizem que alguma dose de stress nestas circunstâncias é sempre positiva, porque é o stress que nos leva a trabalhar bem, a trabalhar com responsabilidade, a empenhar-nos. Elevadas doses de stress que depois façam com que nós, em termos emocionais, já não consigamos ter uma boa prestação, será contraprocedente, até porque nós sabemos que há em exames alunos que chegam a uma situação de stress tal que não conseguem realizar o exame ou que, pura e simplesmente, o exame depois não é compatível com o estudo que fizeram. Portanto, tudo se quer na dose QB. É isso que devem pensar. E, sobretudo, devem ter o tal trabalho continuado neste período antes dos exames e ainda têm alguns dias. Boa Nova Irresistível. Pharmacy é o primeiro e mais recente álbum de Galantis. Esta dupla de música eletrónica lançou um álbum há um ano atrás. O primeiro single, You, tem mais de 8 milhões de transferências. Passemos agora à consciência ecológica e preservação do ambiente com a Francisca Rodrigues. Desta vez as notícias continuam a não ser boas. Exatamente. Índia à espera de água que não chega. É já considerada a pior seca dos últimos 40 anos. O cenário é devastador. A falta de água atinge já 330 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população indiana. A onda de calor que atingiu a Índia no mês passado teve o ponto máximo a 19 de maio. Os termómetros chegaram aos 51 graus e o alcatrão nas estradas derreteu. Ao calor junta-se a seca extrema. Os principais rios e barragens estão sem água e deixa cada vez mais pessoas sem abastecimento. As reservas são guardadas pelas autoridades à medida que o desespero aumenta. A agricultura é o setor mais afetado, com cada vez mais trabalhadores a abandonar os campos inférteis num país em que esta é a ocupação de 60% da população. Há relatos de suicídios de agricultores. Junho traz esperanças das monções. De acordo com o Instituto, os meses de julho e agosto devem trazer mais chuva do que o normal. Será que chega? Pois esperemos que chegue, mas estas são notícias que nós reiteradamente aqui temos visto, Francisca, porque são as consequências do aquecimento global e das alterações climáticas que estão a ser evidentes. Rádio Boa Nova. Agora passamos para Nós e os Animais, com Inês Brás. Os animais estão a conquistar respeito por parte da nossa sociedade. Ter um animal implica a responsabilidade de cuidar da saúde do mesmo. Os animais de companhia são deveres importantes para o nosso equilíbrio pessoal e para o bem-estar da sociedade. As nossas cidades são demasiado impessoais e com demasiado betão. A maioria das pessoas com que nos cruzamos são absolutos desconhecidos. Os animais de companhia permitem-nos manter um cordão umbilical com a nossa ancestralidade, impedindo que nós nos tornemos em máquinas autónomas e egoístas com o resto do mundo não humano. Por outro lado, funcionam como facilitador da comunicação com outras pessoas. Quantos de nós, proprietários de cães ou de gatos, ficamos à conversa com um perfeito desconhecido enquanto passeamos o nosso animal? Os animais incentivam-nos ainda a um estilo de vida saudável, puxando-nos para atividades ao ar livre, prazerosas, o que sem dúvida nos descontrai e ajuda a desligar do stress do nosso dia-a-dia. Muito bem, só faz bem ter animais. Exatamente. O exercício físico que eu faço por ter cães, vocês nem imaginam. Portanto, senhor ouvinte... Não maltrate, né, Banon? Seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. E está-se a aproximar um período crítico, que é o do verão, que é o de elevado abandono. Portanto, porque quando as vierem... as pessoas vão de férias e depois... E abandonam o seu animal de estimação. Que até custa dizer isto, mas é a verdade. FM. Boa Nova. Vamos agora a uma ótima sugestão de leitura com a Bárbara Coquim. Hoje sugiro a Introdução à Maçonaria de António Arnaud. Um livro indispensável para quem deseja conhecer o essencial da maçonaria. Princípios e valores fundamentais. Origens e evolução, ritual e iniciação, esoterismo e segredo maçónico, bem como o papel da organização ao longo dos séculos na defesa dos grandes valores do homem, traduzidos na clássica trilogia. Liberdade, igualdade, fraternidade. O autor revela-nos ainda algumas figuras da maçonaria portuguesa e estrangeira que são simultaneamente grandes vultos na história universal. Traça o quadro maçónico português de 1727 à atualidade, dá-nos um esboço da Opus Dei, que considera uma anti-maçonaria, e aborda as relações com a Igreja Católica. Publica, finalmente, vários documentos históricos, dos quais se destaca um artigo de Fernando Pessoa em defesa da Ordem Maçónica. Muito bem, uma ótima sugestão para os estudantes, sobretudo particularmente para os que estudam História, porque se aborda muitas vezes a questão da maçonaria, mas para os ouvintes em geral, porque há alguma curiosidade em relação à maçonaria e esta é uma forma, é uma obra muito acessível do Dr. António Arnaud e é uma forma muito acessível de se ficar a conhecer o funcionamento da maçonaria, porque ele próprio foi grão-mestre da maçonaria. Rádio Boa Nova. Passemos agora ao cinema. O Daniel Pereira sugere que o Pedro Andrade nos apresente. Hoje sugiro um filme de ação, aventura e fantasia. Tartarugas, ninja, heróis mutantes, O Romper das Sombras. Miguel Ângelo, Donatello, Leonardo e Rafael regressam este verão aos cinemas para enfrentar vilões ainda mais temíveis. Depois de ter escapado da prisão, o supervilão Shredder vai unir-se a um cientista louco e dois capangas idiotas para desencadear um plano diabólico e dominar o mundo. Enquanto as tartarugas se preparam para combater Shredder e a sua nova equipa, deparam-se com uma ameaça ainda maior, o célebre Krang. Pode ver este filme nos cinemas do Fórum de Coimbra e de Viseu. It's the Halloween parade, bro. It's like the one night of the year where we fit in. Get back here. What part of moving the shadows don't you understand? Never seen anything like this before. Guys, I got a lead on what's going on. Rádio Boa Nova. Espetacular. Vamos agora viajar e vamos viajar até aos Santos Populares, não é assim, Patrícia? Boa tarde, senhor ouvinte. Desta vez proponho que se divirta nas festas dos Santos Populares. Sugiro que comece pelo Santo António. A capital está em festa de 1 de junho a 1 de julho. As festas de Lisboa estão de volta e trazem noites animadas. A que não faltam, as saborosas sardinhas assadas, seja no prato ou no pão, o caldo verde, o chouriço, na brasa e os manjericos. O programa é variado, inclui arraiais, mais de 20. Animação de rua, ofertas literárias, festivais, mostras de cinema ao ar livre, aulas de dança, banda desenhada e muita música. Destaca-se o regresso da tradição dos tronos de Santo António, mais de 2 séculos e meio depois. A Praça Dom Pedro IV Rossio recebe uma réplica com mais de 10 metros, que se mantém no local até ao final de junho. Este ano, o padroeiro Santo António divide as atenções com o artista Rafael Bordal Pinheiro, na comemoração do 177º aniversário do seu nascimento. O trabalho do Lisboeta é, inclusive, a inspiração para as marchas populares desta edição das Festas de Lisboa. Musicalmente falando, a 1 de julho, no Jardim da Torre de Belém, tem lugar o concerto de encerramento das festas, a cargo do projeto Buraco Ação Sistema, numa das últimas das suas atuações antes da paragem anunciada. A 13 de junho, ainda outra sugestão, nesta data comemora-se o 108º aniversário do nascimento da pintora Maria Helena Vieira da Silva. A festa, dividida entre o museu, a Casa Atelier e o Jardim das Amoreiras, inclui atividades para crianças, exposições, uma feira do livro, a exibição de documentário Mulheres da Serra de Montemuro, de Francisco Manso, visitas guiadas, música ao vivo e até bolo de aniversário. Vá até Lisboa e divirta-se. Muito bem, senhor ouvinte, aproveite os santos populares para se divertir. Em Lisboa, depois no Porto, ou por aí, em qualquer lugar onde se festejem os santos populares. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passemos ao desporto motorizado, onde me parece que há uma notícia que não é muito positiva, não é, Pedro? É verdade. O Circuito de Barcelona acolheu mais uma jornada de MotoGP, depois de Luís Salom, infelizmente, não ter resistido às suas lesões. Depois da sua queda nos treinos de Moto2, a decisão foi de prosseguir o Grande Prémio da Catalunha. Marc Márquez partiu da pole e, depois de uma luta vivida intensamente entre Valentino Rossi e Marc Márquez, foi o piloto italiano que levou a melhor e terminou à frente de Marc Márquez e Dani Pedrosa, que terminou em terceiro lugar. O campeonato segue para a Holanda no dia 26 de junho. Ricardo Moura e António Costa venceram o Açores Airlines Rally, uma vitória especial para o piloto de São Miguel, que aproveitou da melhor forma os azares dos outros pilotos. Pedro Meirelles e Mário Castro foram os segundos classificados entre a Armada Portuguesa e Luís Rei e Carlos Magalhães terminaram em terceiro. A próxima prova do Campeonato Nacional de Rally será o Rally Vidreiro Centro de Portugal durante os dias 24 e 25 do corrente mês. Destaque ainda para a prova de Rallycross que decorre do dia 10 a 12 de junho. Ainda para o Rally de Itália, a contar para o Campeonato Mundial de Rally durante os dias 9 e 12 de junho. Para a prova no Canadá, que decorre no dia 12 de junho, a contar para o Campeonato Mundial de Fórmula 1, para a prova da WTCC na Rússia, que decorre nos dias 11 e 12 de junho. Também ainda para a prova do Campeonato Nacional Todo-Terreno, que se realiza nos dias 17 e 18 de junho. FM Boa Nova. Passamos às notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Decorreu nos dias 23 e 24 de maio, na Assembleia da República, em Lisboa, a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do Ensino Secundário. A delegação do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital era constituída pelos deputados Sebastião Barbosa e Inês Pereira e pelo jornalista Micael Correia. A sua excelente prestação no trabalho em comissão garantiu a passagem do projeto de recomendação do Distrito de Coimbra à sessão plenária. No segundo dia decorreu a sessão plenária do Parlamento dos Jovens, em que os projetos de recomendação se fundem num só, que servirá de recomendação à Assembleia da República para futura legislação sobre o tema. A sessão de abertura contou com a presença do Ministro da Educação e do Vice-Presidente da Assembleia da República. Os deputados do nosso agrupamento, Sebastião Barbosa e Inês Pereira, estiveram sempre na linha da frente do Distrito de Coimbra, apontarem soluções para reduzir as assimetrias entre o litoral e o interior do nosso país. Muito bem, senhores deputados, Sebastião Barbosa e Inês Pereira, assim se constrói a participação cívica e política dos jovens. A direção do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e o Banco Alimentar contra a Fome agradecem a colaboração prestada nos dias 28 e 29 de maio por todos os voluntários, alunos, docentes e não docentes. Dirigimos uma palavra especial de agradecimento aos escuteiros da Cordinha pela disponibilidade de recursos humanos para que esta campanha fosse um sucesso. Na recolha efetuada nos vários supermercados da nossa cidade foi conseguido um total de 2.903 quilos de produtos alimentares. Este contributo fará certamente toda a diferença para muitas famílias. Muito obrigada a todos pela colaboração prestada. A exposição Património Local e Identidade Histórica na Biblioteca Municipal. Está patente de 1 a 30 de junho na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital a exposição intitulada Património Local e Identidade Histórica, constituída por um conjunto de trabalhos artesanais inspirados no património edificado do Conselho de Oliveira do Hospital. Igrejas de Almenos, Vestígios Romanos, Pelourinhos, Estatuária. Os autores foram os alunos do 7º ano do nosso agrupamento. Esta exposição teve como objetivo sensibilizar os alunos para o património local, estimular o interesse pela preservação do património, compreender melhor o ofício do historiador e arqueólogo e consolidar os conhecimentos adquiridos nas aulas de História do 7º ano. Os alunos corresponderam ao repto lançado pelos docentes da disciplina de História e executaram trabalhos diversos que atestam a sua criatividade e a sua imaginação. A área disciplinar de História do nosso agrupamento entende que a identidade histórica de uma comunidade e a preservação do património local também se cultivam através de atos como este. Daí que tenha decidido expor os trabalhos para a comunidade, contando com a colaboração prestimosa dos responsáveis pela Biblioteca Municipal. Visite esta exposição, conheça melhor o nosso património. A seguir temos uma notícia da nossa viagem do Clube Europeu e do Grupo de Inglês-Alemão à cidade de Berlim, à capital alemã. Para isso, temos aqui um membro do Clube de Rádio que também fez parte desta viagem, o Francisco Carvalho, que vai passar a ler a notícia de que nos deu a professora Cristina Borges, que foi uma das professoras que acompanhou os alunos. Depois da leitura da notícia, o Francisco fará a sua própria a conclusão acerca de como correu esta viagem. Foram 18 as pessoas, alunos e professores, que se deslocaram a Berlim numa visita de estudo que decorreu entre os dias 1 e 5 de junho, numa organização conjunta do Clube Europeu e da Área Disciplinar Inglês-Alemão do Agrupamento de Escolas de Oliveira Hospital. O destino escolhido, Berlim, visava possibilitar a consolidação de conteúdos relacionados com a língua alemã, por um lado, e por outro permitir o contacto com uma capital europeia de grande dimensão e riquíssima do ponto de vista cultural e histórico. Berlim é um museu ao vivo. Basta passear na rua para encontrar vestígios da história contemporânea, marcos vivos de um passado bem recente, lembranças de uma realidade que não se quer ver repetida. Estamos certos de que a visita a todos estes locais contribuiu para uma formação destes jovens enquanto seres humanos plenos, conscientes do valor da democracia. O contacto tido com estes locais, onde foram cometidas atrocidades contra a dignidade humana, ou a visita a monumentos que pretendem homenagear todos aqueles que foram vítimas de um regime totalitário, permitiu que os alunos tivessem a sua melhor aula de história sobre o antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Neste contexto, destacamos o campo de concentração de Sachsenhausen, o Museu Judaico, Checkpoint Charlie, a Topografia do Terror, East Side Gallery, partes do Muro de Berlim ainda conservadas, as Portas de Brandemburgo e a Coluna da Vitória. Por um lado, Berlim aparece como uma cidade que, depois de quase completamente destruída em 1945, renasceu de forma harmoniosa e grandiosa. Do ponto de vista arquitetónico e urbanístico, Berlim é uma cidade agradável e equilibrada. O rio Spree ganha um papel fundamental na vida desta capital, com as mais de 600 pontes sobre o mesmo. A zona do Reichstag, a Praça Sony, Alexanderplatz, Potsdamer Platz e o centro KDV, as avenidas comerciais Unter den Linden e Kurfürstendamm, são exemplos de uma modernidade equilibrada. Em jeito de balanço, podemos dizer que Berlim é uma cidade a visitar, pelo que se vivencia, pela história que se sente, no arrepio da pele, pelo que se aprende e apreende. Ninguém ficou indiferente. Esperemos que estes jovens se tornem defensores acérrimos dos valores democráticos e de respeito pelo ser humano. Concordas com certeza com o teor do texto, com esta sensibilidade que a professora Cristina demonstra da forma como gostou muito da cidade de Berlim. Qual é a tua percepção? Eu, sim, claro que concordo. E sim, achei esta cidade muito interessante. Não foi a minha visita favorita, mas foi muito bom. Gostei. E com muita história, com muita cultura, com muitos sim. Monumentos interessantes. Sim, sim, claro. Recomendas. É uma viagem com a fazer, certeza. Ir conhecer Berlim. Sim. Sem dúvida. Muito bem. Nós estamos aqui todos já com vontade para ir lá. 100.2 Oliveira do Hospital. Lucas Graham é o segundo álbum de estúdio do cantor dinamarquês Lucas Graham, lançado a 16 de junho de 2015. Inclui o single Mama Say. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. Don't get me wrong, I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad.